7 no 7, próximo ponto de espera. 7 no 7, vento 0, 5, 0 graus, 0, 3, 2, autorizado a linha de decolar, pista no 0. Autorizado a linha de decolar, não, no 0, Edwin. No 7, é colado 07, controle 120 decimal 8. 1208, bom dia, obrigado. Bom dia, Web 5717. 5717, boa, contato radar na decolagem, 5340, saída da ELA. Você responde para o radar ELA, da presença? Direto para a ELA, está livre. Obrigado. Sou Web 5898, acionado com 1117 a bordo, 3 horas e 2 minutos de autonomia, alternando o galeão para o táxi. 5898, autorizado táxi, bate 1 no Índia, ponte perdão no 0. Reporta pronto, que legal no 0 no 5. Bate 1 no Índia, 1 no 0 no 5, Web 5898. 6749, chame o Centro Recife 1251, alterno 3325. 251-3325, obrigado. Web 5898, ponto de espera 10 por outra. 5898, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 020, grau 029. Autorizado a decolar de pistão no 0, web 5898. Salvador, bom dia, web 5898, decolado 1500. Web 5898, bom dia, contato radar na decolagem, suba 340, série da El. 340, nada El, solicita da El da presente. Direto da El, está livre. Da El. Web 5717, chama agora o centro de Cifra 251, alterno 3325. 251, 3325, 5717, obrigado. 598, chame Centro Recife, 251, alterno 3325. 251, alterno 3325, web 5898. Bom dia, boa noite, 04, formação fora. Boa noite, 04, bom dia. Prossiga na chegada Bonfo e desça para 4 mil pés ao altímetro no 015. Bonfo, 4 mil, bem-vindo, boa noite, 04. Solo Salvador, é o da Mike X-Ray Golf, na posição 14 do Pátio 1. Mike X-Ray Golf, prossiga. De autorização para giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Eu sim, isso é ponto no terra, Mike X-Ray Golf. Ok, reportaremos. Obrigado. Papá, papá, Lima, papá, Mike, bom dia, prossiga para o controle. Valência, acionado 0117, 01 a bordo. Prosseguirá a 500 pés, confirme. Vai manter 1000 pés da GL, se possível. 1000 pés da GL, copiado de um para Mike. Para TGL em Valença, mantendo a minha escuta, reporte o através de Veracruz. Cortará 20 fora através de Veracruz, o Lima Papa Mike. Irmão altímetro para o Lima Papa Mike, senhor. Uno 0 no 5, o Leon Papa Mike é ótimo. Uno 0 no 5, grato. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, prossiga na chegada da Mare, desça para 3000 pés o altímetro, 1 0 no 5. 1 0 no 5, chegada da Mare, 3000, Rio 5973. Está presente, está autorizado o ITAP. ITAP, eu, 93, confirmando o ajuste de 15. 05, afirmativo. Dado. ITU 04, livre descida para 2000 pés. Está autorizado LS X-Ray, o altímetro no 015, reporte localizador. Reportará localizador 2015, 1995, good morning, squawk IDN, clear down to 4,000 feet on bomb arrival, QNH 1015. Cancel 4,000 feet, 1015, 1995, bomb arrival. Sideral 9970, bom dia, sem identificação. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Na Mari, para o 050, Sideral. controle autorizaria o federal a pra aduna da presença? Geração ainda ao número 3, mantenha o perfil da está, se possível encurtaremos sua trajetória. Certamente. 3597, bom dia. Prossiga na chegada Bonf, desça para o 060. O Lima Mike, passe agora e escuta a frequência.